Se o disco põe, agulha, disco, risque, põe, rabisco, expõe. Sinto, recito, dito, compõe. E o que se propõe? Fazer além da parte da arte. Não só dispor em parte, debate, bate, causa infarte. Liga essas picapes, risque minhas frases, frisa colagens, inspira mensagens, transpira, rima em cima das bases. Pregando cartazes, colando ceps, entregue duregs, importes em tracks. Reveste meus motes em tags, dono latex, tijolos, grafites, em subsolo, som das effects. Nos polos, limites, fiquem nos polos. Ouvintes dizem que eu posso, são 27 nos ossos. Requintes, tinge, destroços, publica plebes, esforços. MCs, outrora raiz, escola matriz, viola, giz e trolas, vinis. Decora, aprendiz, incorpora, com fim de história, nos fins agora. Um fim de dentro pra fora, fiz um agora, a fins de uma aurora, diz. Move-se, choca-se na performance dos MCs no mic. Dança assim, grafita assim no disco, risca se milita, se revive. Oh, eterno amor, pois isso é hip hop. Move-se, choca-se na performance dos MCs no mic. Oh, faz o labor, hip hop. Dança assim, grafita assim no disco, risca se milita, se revive. Oh, eterno amor. Silêncio sobre voz, rime, beatbox, pops, toma um box, dura box, em top, xerox, engole, drops, engrobes, recorde, rasga em galope, como o sacerdote do norte, alemote, hip hop. Sempre a deixar maquete sem distúrbio, seus mestres do nordeste, no rap, faça subúrbio. A best é Pernambuco, em cassete, mede, estúdio, inverte, segundo, veste, conteúdo e mexe a fundo, remete, prelúdio, voraz, uma voz, imortais, preto, voz, citais, pros heróis, rurais, rumo a pós, os instrumentais, qual voz, bebo na paz, que os avós nos deixam, porta se fecham, mas quebro, eixo, desfecho, remexo, sou Zulu Nation, make beat, Xuxa 3. Emite passo da vez, resiste o laço que fez. Consiste traço sem leis, copo sobre os raios no veio. Só os reis no display, sou modo chinês, cospe tinta com uma lata de spray. Hey! Move-se, choca-se na performance dos MCs no mic. Oh, faz o labor, hip hop. Dança assim, grafita assim no disco, risca-se, milita, se revive. Oh, eterno amor, pois isso é hip hop. Move-se, choca-se na performance dos MCs no mic. Oh, faz o labor, hip hop. Dança assim, grafita assim no disco, milita, se revive. Oh, eterno amor. Lecione, KS1, pressione nos microfones. Se posicione, retome os fones. Tome seus clones, somem. Essência responde, me corresponde nas ruas. Referências tuas, rugas tuas, escrituras duas. Recua se queres qualquer coisa. Mulheres e louças não são poucas pra calar as bocas da tapas e moscas. Mariposa quando pousa, ousa, respeito, repousa. Se a proposta é outra, é sem roupa, como parte louças. Panelas tão roucas, janelas mais foscas.